Eu devia te odiar, no entanto, só sei te amar. Eu devia te esquecer e até outro amor procurar. Eu devia tanta coisa fazer, no entanto, veja o que aconteceu. É que o teu amor mais uma vez me venceu. Eu devia ter coragem de dizer, dessa vez eu sei que vou te esquecer. Dessa vez eu sei que vou te odiar, mas eu volto a te amar. Eu devia tanta coisa fazer, no entanto, veja o que aconteceu. É que o teu amor mais uma vez me venceu. Eu devia ter coragem e dizer, dessa vez eu sei que vou te esquecer. Dessa vez eu sei que vou te odiar, mas eu volto a te amar.